o gate previsto é o 62, encontra-se ocupado pelo um Boeing da companhia. Ok, Alfa vai manter a N2LR. Na 6315, chama Recife, 1251 no bom voo. 251 no bom trabalho, 62, 6315. Na 6326, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, está previsível. Táxi CNR 6142 com 120 a bordo, autonomia de 4 horas e altera Natal. 120 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, 8 decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 295, obrigado. Yep. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 5490. Na 6142, pronto. 6142, autorizado ANIA e decola pista no 0 vento 100 graus no 2 nós. Decola no 0, 6142. Completa final, torre 118.95, bom pouso.